atitude de pulso firme e escolher o que é bem, melhor para a cidade no momento. No momento atual, na atual conjuntura, no cenário que se põe, é o Farid Maggi. Não vejo outra situação. Então, não, eu acho que precisa, a gente precisa ter muita liberdade e convicção para votar nele. Então, eu peço apoio, estou apoiando efetivamente o Farid e vou até o final na minha convicção. Com o Walter também estou apoiando. Eu acho que vai estar bem, a Câmara Municipal vai estar bem representada nas mãos dele. Né? E torcer para que as outras pessoas consigam êxito. O Walter é uma pessoa que sempre prega isso, ele se dedica, mantém um bom relacionamento com os demais candidatos a vereador. Isso é importante, a gente não pode menosprezar ninguém. Né? E eu tenho o maior respeito, eu desejo a maior sorte para todos os candidatos a prefeito. Mas a minha escolha, o meu apoio é pelo Farid. Então eu vou fazer questão de andar ao lado dele, de ir em comício. Não vejo nenhuma contradição, até porque você não me perguntou, mas eu te falo.